em meio ao deserto. Como eu não sei, mas eu sei que Deus faz o impossível. Pra Deus não é nada. Deus está mudando o cativeiro de crente agora. Toda dor, toda enfermidade vai ter que ir embora. É hoje que a tristeza aqui vai saltar de alegria. É agora que receba a sua vitória. É de Deus, a última palavra é de Deus. Ele é fiel e não falha. Tua vitória vem de Deus. É de Deus que o crente se alimenta. É de Deus que vem a tua bênção. É de Deus. Tua vitória vem de Deus. É de Deus a honra, a glória e o louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Só Ele é merecedor. E traz a calmaria. Creia, descanse, a promessa está de pé. Não, não falha. Este Deus fiel, Ele é. É de Deus, a última palavra é de Deus. Ele é fiel e não falha. A vitória vem de Deus. É de Deus que o crente se alimenta. É de Deus que vem a tua bênção. É de Deus. Tua vitória vem de Deus. É de Deus a honra, a glória e o louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Só Ele é merecedor. É de Deus, a última palavra é de Deus. Ele é fiel e não falha. Tua vitória vem de Deus. É de Deus, a honra, a glória e o louvor. Santo, santo, santo